Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, edição desta sexta-feira, Sexta-feira Santa, dia 15 de abril. Vamos olhar para este dia, também para sábado, ou seja, o dia de amanhã, que vamos aqui abordar também na Rádio Boa Nova, e olhar para o domingo de Páscoa. Tudo isto hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro, que está na nossa companhia. Senhor Padre, muito bom dia, obrigada por se juntar à Rádio Boa Nova na produção de mais este programa das Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então neste tempo especial, tempo de Páscoa, e este programa, efetivamente, normalmente falamos sobre, ou refletimos sobre a liturgia do domingo, mas efetivamente é um período muito intenso. Hoje é sexta-feira, Sexta-feira Santa, dia da morte do Senhor, depois Sábado Santo, um dia também muito especial, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Poderíamos dizer que veremos entre a tristeza e a melancolia e o peso da morte do Senhor e a alegria jubilosa da ressurreição. Exatamente. Por isso vamos fazer aqui um programa que esteja para os dois lados. No fundo, o essencial é que Cristo é o centro, é Ele a causa deste nosso programa, das nossas palavras de esperança, e então Ele também nos vai inspirar para que possamos refletir sobre a sua morte e ressurreição, paixão, morte e ressurreição, e encher-nos de esperança e acolher a missão que Ele nos transmite na manhã de Páscoa. É isso mesmo que vamos fazer. É importante olharmos e sentirmos esta paixão e a morte de Jesus, que então se assinala nesta Sexta-feira Santa. Mas antes disso, vamos também aqui a algumas considerações que importa fazer, Sr. Padre, nomeadamente então o facto de já acontecer neste ano, e já temos falado disso noutros programas anteriores, já se vai poder realizar a visita pascal, com regras, claro está, mas acaba por ser um momento de muita alegria para a Igreja. Exatamente, e para as famílias e para as casas, porque é um momento em que se abre a porta para que a família e os vizinhos possam entrar em casa. É sempre um momento de alegria. Isto porque o Senhor ressuscitou. É verdade que este ano ainda estamos assim um bocadinho com algum receio, não é? E é natural, mas pronto, aqueles que desejarem abrir a porta de casa para acolher a boa notícia de Cristo vencedor da morte, Cristo ressuscitado, fazer o beijar da cruz, este ano não beijando a cruz, mas com uma vénia à cruz. Pronto, esse é um momento sempre de alegria, e oxalá este Espírito nos ajude a deixar que o Senhor ressuscitado fique a morar connosco. E que todos precisamos muito de descobrir este Cristo vivo e ressuscitado, fonte de paz e de amor, para mais um mundo atribulado como o que estamos a viver, muito necessitados de que Cristo tenha uma palavra de vida a dizer ao mundo e a cada uma das nossas famílias. Ainda que com todas as restrições que são necessárias, Sr. Padre, é importante que possamos abrir as portas da nossa casa a Jesus. É, abrir a porta, esta é uma tradição bem genuinamente portuguesa, e penso que é muito interessante, porque de algum momento é um momento de alegria em que quebro as barreiras do meu eu, da minha vida, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, e de repente abro aos outros e, sobretudo, abro a Deus para acolher a boa notícia que Cristo vive. Eu lembro-me, quando era pequenino, era sempre um bocadinho de emoção com que se preparava esta visita pascal, em que vinha o padre, vinha a comitiva, enfeitava-se a entrada da casa, arranjava-se a casa, havia algum repasto melhorado. Portanto, tudo isso são sinais de alegria que queremos também recuperar. E sempre que somos capazes de abrir o coração aos outros, o outro em primeiro lugar é Cristo, mas depois também aos outros, às outras pessoas, aos nossos vizinhos, à nossa família, é sempre um motivo de redobrada alegria. Por isso vamos todos deixar que neste tempo de guerra, neste tempo de pandemia, também a esperança venha por esta presença e este anúncio jubiloso que Cristo ressuscitou através da visita da cruz paroquial, que no fundo nos está a dizer isso, que vale a pena acolher a Cristo porque Ele foi crucificado, mas venceu a morte. ressuscitado, vive para sempre e está ao nosso lado. Exatamente, Sr. Padre, e como disse, é bem verdade, a guerra continua, portanto há toda esta situação que nos afeta a todos, e é importante este clamor pela paz na Ucrânia. Exatamente, eu diria que é uma guerra imoral, como o Papa Francisco repetidas vezes tem referido, é uma coisa que não se entende. Como é que é possível que um povo, estando em paz, as pessoas na sua vida normal, de repente são bombardeadas, têm que fugir? Imagine só o que é terem 2 milhões de crianças e de mães e os filhos que fogem, deixam os maridos, deixam a casa para sobreviver. Cidades destruídas, tudo destruído, tudo. Portanto, fala-se até em genocídios. Isso é a destruição ostensiva de um povo. E parece que é o que está a ocorrer. Destroem-se hospitais, destroem-se fábricas, destroem-se escolas. Parece que para que estas pessoas não tenham possibilidade de se poderem reconstituir. E não sabe porquê desta guerra, porquê que acontece isto, porquê que um país se considera no direito de ocupar outro, destruir outro, para poder reinar um pouquinho mais. Portanto, isto aqui, não sei, eu penso que quem está a fazer esta guerra deveria, de repente, pôr a mão na consciência e ver o sofrimento que está a causar. Dizer que é um fim nobre, como eu escutei estes dias dizer, como é que é um fim nobre se está a provocar tanta morte, tanto sofrimento em pessoas inocentes que nada têm a ver com isto? Sim, são ataques indiscriminados. É, talvez se fizessem o mesmo na própria casa, então a pessoa sentia o que é sofrer. Agora a gente provoca os outros e parece que não aconteceu nada, o coração faz-se insensível, portanto eu diria que é com muita dor, com muita pena, olha, consagrarmos o mundo à Nossa Senhora de Fátima, que ela interceda por nós e por os nossos governantes, governantes do mundo de coração empedernecido, que também se deem conta que quem faz sofrer o outro é réu desse próprio sofrimento. Isso mesmo, Sr. Padre, todos estamos a viver este sentimento e queremos mais é que esta guerra termine. Sr. Padre, também esta notícia de que a nova edição do Missal Romano entrou em vigor nesta semana, na Quinta-feira Santa. Exatamente, talvez não tenhamos falado muito nisto, mas efetivamente há uma nova versão, uma nova tradução do Missal Romano, já por indicação do Papa Bento XVI, na edição portuguesa só agora que se concretizou, e que no fundo pretende atualizar as traduções, fazer mais, digamos assim, uma edição mais ligada ao original, que é romano, que é latino. Na versão portuguesa acabou por manter muitas coisas que tem a liturgia portuguesa, algumas respostas que são próprias de Portugal, diria que assim um pouquinho inventadas, que não têm uma tradição litúrgica, como por exemplo, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. A resposta própria seria, e com o teu espírito. Em Portugal não se introduziu esta fórmula. Como também dizemos, palavra da salvação, isso também não existe em lado nenhum. Normalmente diz-se palavra de Deus para o Antigo Testamento, palavra do Senhor para o Evangelho. Estas formas continuaram. Digamos que a grande novidade que está são duas pequenas coisas. Uma é introduzir pelos séculos dos séculos nas orações. De novo, antigamente dizia-se, pois entendemos em Portugal que aquilo era redundante, porque se é agora e para sempre, também é por todo o século dos séculos, mas agora voltou-se outra vez a dizer pelos séculos dos séculos. Então, reforço, é um reforço. Mas é a forma litúrgica antiga. Não é? E depois outra reforma que se fez, que foi voltar ao antigo, é na confissão. Portugueses entenderam que se eu digo por minha culpa, por minha grande culpa, já está a dizer tudo. Mas a fórmula tradicional é por minha culpa, minha tão grande culpa. Então voltaremos a ter outra vez esta forma em que a culpa, este sentimento... Três vezes, que no fundo acentua, é para me ajudar a entrar dentro de mim, a dizer, não, afinal sou eu, não sou o outro, é por minha culpa, minha grande culpa. Quem pecou fui eu que pequei. E não foi a culpa do vizinho. Às vezes, acho piada, quando a gente, às vezes, agora que acontecem confissões, e alguém se vê a confessar, ó, seu padre, eu não tenho pecado, mas olha que há tanta gente que quer fazer o mal à minha volta, e depois começamos a acusar os pecados dos outros, não é? Em vez de dizer que o pecado sou eu. Há muita dificuldade. E então a liturgia também tem esta fórmula, que nos aconselha a olhar para nós próprios e descobrir que se eu quero fazer um mundo novo, começa por mim. Enquanto não começar por mim, não há mundo novo. Há guerras e há bombas. Não há mundo novo. Quando eu me descobri que o primeiro a converter-me sou eu próprio, então sim, então começam as coisas a mudar em mim próprio, à minha volta, e podemos fazer aqui uma onda de renovação, da vida pessoal e da vida eclesial, da vida da Igreja e das famílias, que é muito importante. Então fica também esta nota. E é difícil, Sr. Padre, quando há estas atualizações, uma nova edição, a introdução depois, ainda que não haja muitas alterações, mas depois também fazer com que os fiéis adotem estas novas formas, é um bocadinho acaba por ser um bocadinho difícil, mas depois também são os dias e depois, claro, a coisa volta a assumir-se. Mas também para nós. Mas há uma explicação exatamente nas próprias celebrações. Também havia outra coisa que era para mudar, que também não mudou, que era que o Papa Bento queria que fosse a forma latina, quando é na consagração, que se diz morreu por muito. Nós dizemos morreu por todos, derramou sangue, morreu por todos. E a forma é morreu por muitos. Ainda que depois tivesse que explicar que muitos quer dizer por todos. Portanto, é um preciosismo linguístico, mas na versão portuguesa acabou por ficar como estava anteriormente. Portanto, aí não há novidade. A grande novidade é efetivamente esta do pelos séculos dos séculos, por minha culpa, minha grande culpa. E depois também há outra forma ligeira na consagração, em que em vez de dizer abençoa este cálice, diz bendice este cálice. Mas não é muito significativo. Alterações ligeiras, sim, não é coisas nada assim difícil muito pontuais. De às vezes era melhor dizer, olha, vamos pôr a refazer o... Mas não, vai aqui, depois outra vez há de ser outra coisa e andamos um bocadinho neste português que quer ser ter ideias luminosas, mas às vezes não adiantam muito, nem criam muito, porque a tradição litúrgica, quer dizer, aquilo que foi sempre, tem um peso específico que é bom manter. É verdade. Porque assim, normalmente ligamos-nos também através destas fórmulas litúrgicas aquilo que sempre se celebrou. Não é preciso estar a inventar, é recolher o bom, explicar, aprofundar, e agora o que se pretende, efetivamente, é isso mesmo, é descobrir que, efetivamente, esta nossa ligação, por exemplo, quando dizemos pelos séculos dos séculos, é uma forma que já vem no Antigo Testamento. Portanto, este é, quer dizer que é por sempre, é uma presença que transcende o tempo. Não é só a fórmula matemática que dizer que... Não, é algo grande, é imenso, é o próprio de Deus. Vai além do tempo presente e do tempo passado. É de sempre e para sempre. Portanto, estas fórmulas antigas, de algum modo, também expressavam esta riqueza do mistério de Deus e que todos somos convidados também a ir redescobrindo na sua profundidade e na sua imensidão. Para que a gente não fique preso em pequenas coisas que parece que esgotam a Deus. Deus não se esgota em nada. Então este pelo séculos dos séculos também tem missão de abertura ao infinito, que penso que também é bonito. Muito bem, Sr. Padre, nesta semana comemoramos então e assinalamos a morte de Jesus e também o facto de ressuscitar no domingo, dia de Páscoa, dia de alegria para todos nós. Também é certo que a Unidade Pastoral já está a preparar o dia da Unidade Pastoral em honra de São João Paulo II, que é no dia 24 de Abril. Exatamente, é o dia do Domingo da Divina Misericórdia, que foi também o Papa São João Paulo II que instituiu. Então nós queríamos, ele também morreu nesta altura, no Domingo da Misericórdia, portanto queríamos retomar esta nossa consagração do nosso Conselho a São João Paulo II. E por isso íamos convidar todas as nossas comunidades, na nossa unidade pastoral, teremos uma única missa neste domingo, contamos com todos os nossos padres. Pedimos também, convidamos todas as irmandades do nosso concelho para que possam participar, estão também muito ligadas à imagem de São João Paulo II, está no recinto, oferecida pelas irmandades. Temos lá uma placa com o nome de todas as irmandades do nosso concelho. Então era com muito gosto que podíamos retomar um pouquinho e ganhar força para que um futuro seja, e depois deste tempo tão parados pelo Covid, que seja um futuro onde Deus possa marcar e que esta presença do Papa São João Paulo II, da sua fé, do seu ministério, do seu grande amor à humanidade, a Deus, o seu grande amor à Nossa Senhora, nos possa também ajudar a criarmos no nosso concelho uma geração com fé. Eu diria que esse é o meu grande desígnio. Eu estou aqui para ver se consigo deixar raízes de fé numa geração em que amanhã possa sentir a fé. Isso é que é o importante, porque nós passamos, mas o importante é o que fica para o futuro, e oxalá possa ficar essa semente de fé bem plantada. Então confiamos que São João Paulo II, o homem da nova evangelização, o homem das jornadas mundiais da juventude, nos ajude e que também aqui no nosso concelho essa semente de fé possa ficar plantada com raízes que possam beber água fresca, para que no futuro os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos casais possam descobrir que vale a pena acreditar em Deus, porque é fonte de amor renovado, que vence o egoísmo, o individualismo, a solidão, o viver só para si, e de repente podemos criar aquilo que Jesus chamava o Reino de Deus, sementes do Reino de Deus, onde a fraternidade, a amizade, o amor de uns pelos outros, a capacidade de perdoar, pode prevalecer. E não só as dimensões materiais e económicas e aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto e me dá prazer. Pois, oxalá São João Paulo II nos ajude a termos uma população tocada por este dom do Espírito Santo, por esta palavra que Jesus, no fundo, dá na manhã de Páscoa à Maria Madalena: vai e diz que eu vivo. Vai e comunica que eu vivo. Porque se eu vivo, a esperança no mundo existe e havemos de vencer o mal. Foi por isso que Cristo morreu na cruz e agora estamos a convidar a participar dessa vitória, desde já, abraçando o dom da fé, abraçando o amor que vem de Deus, para o podermos depois comunicar e distribuir pelos nossos irmãos. Muito bem, portanto, o Dia da Unidade Pastoral é no próximo dia 24 de abril. Depois, no próximo programa, também voltaremos a abordar este assunto, dar conta também de todo o programa que está preparado para esta comemoração. Seu Padre... Sim, um convite muito particular também às Irmandades, a todas as Irmandades que possam participar, dão assim uma certa beleza e marcam também um sentido de unidade eclesial, que não é só cada paróquia a viver para si, mas podemos num momento também ter uma festa conjunta que a todos nos anime e a todos nos dê um novo horizonte de esperança. E dá a força, não é? Quando há estas manifestações todos juntos, dá ainda mais força à nossa fé. Senhor Padre, vamos então perceber um bocadinho da liturgia que marca estes dias. Hoje é Sexta-feira Santa, que assinalamos e somos convidados, não é, a entrar nesta paixão e morte de Jesus. Exatamente, Sexta-feira de Santa. Recordo também que hoje é dia de jejum e abstinência, um convite para estarmos dando uma delicadeza espiritual, abster-nos de carne, abster-nos também de comer, de sentir alguma necessidade fisiológica por comer menos que o que necessitamos, esse sentido do jejum, para recordar que hoje é o dia do Senhor, que somos convidados a virar os nossos olhos para Cristo, para o que Ele padeceu. Ele que era inocente, que sempre praticou o bem, aceitou sofrer para, carregando o peso dos nossos pecados, para nos libertar. É verdade que para o Senhor isto também não foi fácil. Escutaremos no Evangelho da Paixão, só para recordar um episódio, porque a história é bastante complexa, mas a agonia de Jesus no horto, em que Jesus sabe que tem algo difícil para suportar, uma etapa difícil, dura da sua vida. E então sente que tem necessidade de rezar. A oração com o Pai é de onde nos vem a força. Sem Deus não conseguimos, vacilamos e caímos. E então foi rezar. Depois, quando foi rezar, chamou três dos discípulos mais íntimos, os momentos importantes, Pedro, João e Tiago, que eram os momentos da confiança. Foi também no Monte de Transfiguração que os chamou, os três, com eles esteve. E ele disse: olha, vamos rezar. A carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Rezai para ver se vencemos. E depois foi rezar. E voltou aos discípulos e encontrou-os a dormir. Então, dormis, velai, porque... E insistiu. O Espírito está... A carne é fraca. Não... Mas os discípulos não entendiam. Voltou e disse que por três vezes repetiu as mesmas palavras. E nesta sua agonia, chegou um momento em que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E o Evangelho diz em grossas gotas de sangue. Tal foi o sofrimento que ele experimentou, que os médicos, que depois também estudaram estes fenómenos, dizem que foi uma ruptura capilar de tanto sofrimento e de tanta tensão. O Senhor suportava o peso do não a Deus, do não ao amor. Por outras palavras, o peso do pecado da humanidade inteira. É isso que caiu sobre ele. O peso da guerra, o peso da injustiça, o peso da violência familiar, o peso do pobre que é explorado, o peso da injustiça. O Senhor sentiu esse peso. E então disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Isto é muito duro e muito pesado. E é uma oração que faz a Deus. Passe de mim este cálice. Mas logo a seguir, portanto, Cristo pede, mas não entra em revolta nem em crise. Mas logo a seguir diz: Pai, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Portanto, no fundo, Jesus oferece totalmente. Como o homem experimenta a dor e o peso do pecado da humanidade, mas como o homem também se confia plenamente a Deus. E então abre-nos a porta de que é possível vencer a tentação, o pecado e o sofrimento. Pode ser vencido como? No diálogo com Deus, na oração com o Pai, pedindo, mas oferecendo-me. E quando ele se oferece, aí tem a força para poder vencer a tentação. Depois vai ter com os discípulos e diz: descansais e dormis. Olha, já podes descansar agora, porque o meu sim foi renovado. Já me entendi com o Pai. Vamos até ao fim, sem hesitação. Portanto, eu diria que nos momentos de perturbação, em vez de nos desesperarmos, necessitamos é desta hora de oração. Jesus foi uma hora, depois foi outra hora, e foi outra hora, e diz o Evangelho repetindo as mesmas palavras. Portanto, é uma súplica insistente. Mas não era para que aquilo acabe. No fundo, Jesus era para que ter forças para suportar o peso da cruz. Essa que é a verdadeira oração. Não é que me tire esta oração e senão eu revolto-me. Não. Senhor, olha, ajuda-me porque eu não tenho forças. E depois, Senhor, vá, eu contigo vou até ao fim. Eu diria que aqui se abre a experiência espiritual verdadeiramente libertadora. Muitas vezes a dor visita-nos por causas naturais, por causas psicológicas, por qualquer motivo, porque os outros nos causam. Às vezes sentimos-nos sozinhos e perdidos. Exatamente. Mas aí é o momento da oração. É o momento da oração, da humildade. E aceitar a dor. Jesus sofreu suas gotas de sangue. Quer dizer, foi duro, mas ele dialogou com o Pai, aceitou essa situação e ofereceu-se. Ofereceu-se. E no alto da cruz, antes de morrer, de novo se oferece. Pai, as últimas palavras de Jesus: em tuas mãos entrego o meu espírito. Fiz tudo o que tinha que fazer. Está tudo nas tuas mãos. E até transforma o sentido da morte. A morte não é um desaparecer, não é um fracasso. A morte é um oferecer-se definitivo a Deus. E quem o faz pode ter uma morte tranquila e serena. E não é preciso a lamentação, desespero. A gente às vezes vê nos nossos funerais os choros e a angústia. Porquê que é tudo isso? Não se ofereceu a Deus, nem a própria pessoa, nem a pessoa que faleceu. O Evangelho diz que Maria estava de pé junto à cruz. Como? Sofrendo e oferecendo a Deus. E por isso estava de pé. Estar de pé está atitude firme, forte, de quem é ator na situação. Não é só aquele que sofre desalmado. Como às vezes há algum filme, já havia Maria no chão ali, aos gritos, aos amados. Isso é o que fazemos nós às vezes nos nossos funerais, quando nos falta uma verdadeira atitude de fé. Claro que a dor a sentimos, mas não é a dor do desespero, é a dor do oferecimento a Deus, deixando que Deus ocupe o lugar que necessitamos para que vivamos, diria que, em paz interior, a nossa dor. E assim também é mais fácil de levarmos a nossa cruz, não é? E é verdade. E é, por isso é que Jesus: toma a tua cruz e segue-me. Mas toma a minha cruz, não tomes a tua cruz, porque a tua cruz é desespero, é de angústia, é de grito, e para muitos é de suicídio, porque é inaguentável. A minha cruz é suave e ligeira. Portanto, se aprendêssemos a viver o sofrimento e a morte com Cristo, como Jesus, como seria diferente? Não é que não sofrêssemos, sofríamos diferente, tínhamos uma expectativa diferente, um sentimento diferente, e no meio da dor encontraríamos a paz e a harmonia que necessitamos. Muito bem. Ainda que vertendo lágrimas no nosso coração e nos nossos olhos. Isso sim, verteremos lágrimas. Muitas vezes, não é? Mas uma atitude diferente, com equilíbrio, o mesmo que teve Maria, de pé, junto à cruz. Tomemos esse exemplo, não é, Sr. Padre? Exatamente. Sr. Padre, neste sábado aguardamos todos pela ressurreição de Jesus, que acontece. Exatamente, o Sábado Santo é um sábado que liturgicamente é um bocadinho alitúrgico, portanto não há celebrações litúrgicas, não se celebra a missa, não se fazem sacramentos, portanto é o silêncio do sepulcro em que esperamos a ressurreição do Senhor. Portanto, é o dia da vigília pascal, não é? Enquanto esperamos. Exatamente. Na parte da manhã vamos ter a oração do ofício de leitura, das ladas, portanto, cantar os salmos a Deus, mas depois todo dia, esse dia de silêncio, na expectativa da vinda da grande celebração anual, a maior celebração de todas, que é a vigília pascal. Portanto, a maior celebração do ano, a mais importante, é a vigília pascal, em que se celebra que Jesus ressuscitou e que está vivo. É uma celebração também bastante densa, muito simbólica, um bocadinho longa, em que às vezes nós temos algum peso, alguma dificuldade em participar, porque é à noite, porque depois demora muito tempo, e também demora um pouquinho de tempo. Aliás, há algumas comunidades que fazem toda a noite a Vigília Pascal, até de manhã. Porquê? Porque era a festa, que vale a pena celebrar um dia diferente. A ver como é evidente. Agora vimos as notícias destes jovens que estavam em Espanha. Infelizmente um jovem faleceu. Os seus colegas revoltaram-se Porque faleceu um colega, suspenderam as festas da noite. E revoltaram-se. Pois nós queremos fazer as festas da noite pela ressurreição do Senhor. E convidamos a participar. É um pouquinho longo, portanto tem várias etapas. Vai acontecer aqui em Oliveira do Hospital. Exatamente, será aqui em Oliveira do Hospital, na nossa unidade pastoral, e também depois no Seixo, e o Padre Rodolfo também terá a sua celebração. Portanto, é uma celebração que começará às 9h30 e demorará 2 horas, possivelmente 2 horas e meia. Mas tem várias etapas. Primeiro, a liturgia da luz, que anuncia essa luz que vence as trevas, a bênção de Círio Pascal. Depois tem a liturgia da palavra, e é então esse sentido, uma noite longa. Estão previstas 8 leituras e correspondentes salmos. Uhum. No mínimo são 3 que se devem fazer, nós faremos 5 leituras e 5 salmos do Antigo Testamento, em que recorda a criação, a história da salvação de Abraão, de Moisés, dos profetas, para depois chegar ao momento em que se canta a glória, tocam os sinos, acendem-se as velas do altar, e então partimos para o anúncio da ressurreição do Senhor, concretamente depois no Evangelho da Ressurreição, que então se proclama que Cristo ressuscitou, que Ele é o Senhor. Pronto, depois temos também a liturgia batismal, em que se benze a água do batismo, e se renovam as promessas do batismo, não é? Se houvesse batismos para fazer, o batismo de adultos, é o dia próprio do batismo, é a vigília pascal. Durante a noite, não é? Sim, seria exatamente nesta Eucaristia, que celebra a ressurreição de Cristo. Portanto, o batismo é participar na morte e ressurreição do Senhor, morrer ao pecado para ressuscitar para a vida nova do amor de Deus. O lugar próprio, efetivamente, é a vigília pascal, que muitas vezes não se faz, não é habitual, por não, comodidade. Tradição, não é? Com as pessoas adultas, normalmente até é próprio, o Papa irá também batizar alguns cristãos. Muito bem. Ainda nessa noite, a liturgia eucarística, não é? E sim, depois continua a liturgia eucarística, que celebramos, então depois podemos comungar e podemos fazer a prece eucarística como se faz nas outras eucaristias. Mas vamos haver uma noite realmente muito tensa. Depois nós iremos acabar ainda com a procissão da ressurreição, em que veremos o Santíssimo e veremos uma pequena procissão justamente para manifestar esta alegria da ressurreição. Muito bem, celebrações que tocam muito, não é, seu padre? Com muito, eu penso muito sentimento, que sim. E que nos convidam também a viver todos estes momentos. E faz bem-estar, depois pós-noite, há um pouquinho de sono, mas não há problema nenhum, é próprio. Mas isso é o estar com Deus, o estar para Deus, o deixar as outras coisas. Oh, seu padre, eu não posso ir, que tenho a minha família. Está bem, mas o que é mais importante? Põe lá, convidei a tua família para vir. E este estar tranquilo na igreja, sobretudo se os cantos são bonitos, mas são bem interpretados, então claro, ajuda muito, não é? Isso se forem interpretados à minha moda, já é difícil, porque não sei cantar, não é? Mas tudo isso ajuda a estar tranquilo, a levar o Espírito de Deus, a deixar que a palavra de Deus empape o nosso coração e possa ficar connosco e que nos dê muito bem. Portanto, força para a energia. Quem nos acompanha para... fica então com este desafio para participar na Vigília Pascal deste Sábado Santo. Seu Padre, e depois a alegria de Domingo de Páscoa, de descobrir Jesus ressuscitado e anunciar, não é? Exatamente, essa basicamente é a experiência de Maria Madalena, que é essa grande transformação que aconteceu em Maria Madalena. Teria sido uma pecadora pública, alguém tocada pelo pecado, que Jesus perdoou, que se sentiu perdoada, e esse perdão transformou a sua vida. O sentido do perdão de Deus não é para eu... fiz uma falta, limpo esta nódoa e estou pronto para sujar outra vez. Não, é como Maria Madalena. Arrependi-me, recebi o perdão, mudou o meu coração, agora sou pessoa nova, para amar de um modo novo. E foi Maria Madalena, esta pecadora, que estava na manhã de Páscoa a chorar junto ao sepulcro. E chorar porquê? Porque Jesus tinha morrido, depois foi à procura do seu corpo, não encontrou o seu corpo, chorava porque aquela que ela amava não estava ali presente, ainda que fosse defunto. E é ela que Jesus aparece e diz-lhe: Maria. Ela diz lá bonito, reconheceu a sua voz, viu? E disse: não, não me toques. Vai e diz aos meus discípulos que eu vivo. Então Maria Madalena, que é mulher, e para mais uma mulher que era pecadora, transforma-se no modelo da Igreja, chamada a descobrir Cristo vivo e a anunciar. Por isso o Papa Francisco diz tantas vezes: todos nós somos discípulos e missionários chamados a anunciar ao mundo que acreditam em Cristo, que Cristo vive, que Ele ressuscitou. Então essa é a boa notícia da manhã da ressurreição. É que afinal descubro que o Senhor está vivo e depois sou enviado pelo próprio Cristo a anunciar. A visita pascal é isso. É ir de porta em porta a anunciar Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Isso é a visita pascal. Exatamente. É esta missão que Maria Madalena recebe de Jesus. Vai e diz, eu vivo. Então, oxalá também todos nós sintamos esta alegria da ressurreição. Mas é verdade que para eu sentir a alegria da ressurreição, tenho que participar pela dor da paixão. Porque se eu quero a alegria da ressurreição sem participar na dor da paixão, é, diria, colado com cuspe. É desembrulhar um caramelo. Mas não é deixar que isso seja entranha da minha entranha, que faça parte da minha vida. Em Maria Madalena faz parte da sua vida. Foi a sua essência, porque ela experimentou o amor profundo do Senhor, sofreu com o Senhor. Então agora pode anunciar que ele vive, comprometendo com isso a sua vida. E Maria Madalena, cada um de nós ainda está a tempo, não é, seu pastor? Ah, claro, todos estamos. Eu também estou a ver nesse esforço. Participar nessa paixão de Maria Madalena Jesus. não precisou ser sacerdote para ir anunciar. Exatamente. Ela era alguém que amava o Senhor, encontrando-se com Ele, transforma esse amor em explosão de contágio, de anúncio. E é ela que vai anunciar em primeiro lugar aos discípulos. Então, eu sou chamado a participar desta missão de Maria Madalena. Aliás, eu tenho este dom, também fui ordenado no dia de Santa Maria Madalena, portanto tenho assim sentido muito afeto com Maria Madalena, sobretudo por causa disto, porque era alguém que era pecadora e depois se converteu e depois se encontrou com Cristo e agora é testemunha de Jesus. Uhum. É o que eu desejo para a minha vida, portanto, e neste sentido, no domingo de Páscoa, todos chamados a participar desta alegria de acolher a Cristo ressuscitado no seu coração e levá-lo às famílias, aos locais onde há sofrimento. Quem é que pode vencer o sofrimento e a dor? Cristo ressuscitado pode. Ele, aí é a resposta. Então, oxalá sejamos capazes também de participar desta alegria pascal, anunciando Cristo ressuscitado aos nossos irmãos, porque dentro de nós experimentamos o poder do Espírito Santo que nos diz: Cristo vive, vai e anuncia. Muito bem, deixemos que ele então viva nos nossos corações. Senhor Padre, estamos a terminar este nosso programa especial, não é? Em que olhamos para este dia de Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa, desejando a todos quanto nos escutam também uma boa Páscoa, uma Páscoa feliz, que vivam todos a alegria da ressurreição. Senhor Padre, terminamos também com uma sugestão musical. O que é que nos sugere para o programa de hoje? Pronto, é difícil entre a paixão e a ressurreição, então escolhi esta música de dizer. Talvez já tínhamos aqui escutado alguma vez: nada te ture, nada te espante, só Deus basta. E tanto na dor como na alegria, nada te ture. Deixa que Deus seja a causa da tua alegria ou a força no teu sofrimento. Porque às vezes na alegria abandonamos a Deus porque já não precisamos de mais nada. Então aqui com esta oração de Santa Teresa vamos também nós repousar nesta melodia tranquila e bonita dos cânticos de Tizi, mas deixando que efetivamente o Senhor seja tudo e que o nosso coração possa repousar em Deus. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ouvir esta proposta musical. Thank you. Ficamos então com esta sugestão do seu padre António neste programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa. Acredito que queira dar votos a todos quando nos escutam para que possam passar esta quadra com muita alegria, vivendo Exatamente. Também, experienciando, experimentando nos seus corações a paixão de Jesus. Muito bem, então Liliana, em primeiro lugar para si e para a sua família, uma Santa Páscoa, possam também participar nesta alegria da ressurreição que tudo transforma. Dá um novo olhar para as mesmas realidades, mas que é um olhar belo. E depois também a todos os nossos ouvintes, possam efetivamente descobrir que vale a pena ter fé e que vale a pena acolher a Cristo no nosso coração, para que a força da vida que brota de Cristo ressuscitado possa também inundar o nosso pensamento e o nosso sentir interior. Muito bem, terminamos o nosso programa. Nós regressamos na próxima semana, uma Santa Páscoa. Fiquem com a Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.